A situação neste momento é um incêndio que encontra-se dominado. Neste momento, todos os bombeiros estão alocados nos seus setores e fazendo encaixamento de rescaldo. O rescaldo vai ser demorado, até que, efetivamente, a área em zonas efetivamente, de declive bastante acentuado e que carece de um cuidado em relação ao rescaldo. Esta manhã também os meios aéreos foram muito importantes para dominar este fogo. Durante a noite também já foi conseguida uma evolução significativa? Durante a noite foi feito um trabalho, foi feito um esforço pelos bombeiros, pelos setores de Macau, todos os bombeiros independentes e todas as pessoas que viviam neste local, e toda a noite não pararam. Portanto, todo este trabalho é sequência daquilo que aconteceu a esta hora, a 10h37, estamos como dominados. Meio aéreo, ontem à tarde tivemos um meio aéreo assim de repente, que veio nos ajudar também na consolidação, efetivamente, do incêndio, e agora acabaram por vir dois meios aéreos, um pedaço ligeiro, que acabou com uma frente pequena que os bombeiros não conseguiam lá chegar, e acabou por consolidar, e então ficámos mais descansados. Foi dado dominada às 10h37 e agora é rescaldo.